presença, Deus. Eu quero te conhecer cada vez mais. Acende a tua chama no meu peito. Faz arder a chama do teu amor. Quero teu monte subir. Vou preparar o altar e ser a oferta pra te adorar. Meu Senhor, renuncio. amor, meu coração clama por ti.